da nossa salvação. Ouvinte, cantemos ao Senhor. Ouvinte, cantemos ao Senhor. Ouvinte, cantemos ao Senhor. Saiamos ao seu encontro com ações de graça. Ouvinte, cantemos ao Senhor.